Большой Павлик, Лизита Урмаль. 车停车，注意广车以后那个。 continue na linha do litoral, agora de autorização para reaproximação. Eu tenho um Boeing da Gol, agora 3 milhas de Duna. Guarde de autorização, guarde de autorização 5, mantendo a linha do litoral. 05, mantendo a linha do litoral. no solo 53, libera a pista próxima, interseção à direita. Taxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 04, né? Frequência voando 013. Avião 05 para a porta, vai dar um preparador. Avião 05, tráfego do estado, autorizado pouso, faixa do zero, gasto calmo, general 05, chame no solo controlado, guardião 05. 10015, chamado, solo controlado, guardião 05. 2000, autorizado decolar, pistão 0, vento calmo. Segurança do solo 5-4, estacionamento vai ser livre, bom descanso. Número 2-6, decolado ao 5-4, chama agora o controle de Salvador em 1-2-0, décima 8, bom voo. 2-0-8, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, azul. Alô, 5-2-6, Tubas Via, para o nível 3-6-0, fazer Ávila. 9-2-6-0, ok. Alô, 2000, reclusão nível 1 no 60. Recife 128, decimal 8, caso negativo 126, decimal 0. Até o portão 1, o pátio principal, mantendo a escuta constante. Chama o terminal Alpha Uniform Mike. Autorizado até o portão 1, ok? Autorizado até o final do reboque, chama o final Alpha Uniform Mike. Operadora de Campinas 320, eu tenho aprovado, já estou com a frota. Autorizado para Sierra Bravo Kilo Pampa, via rota do plano de voo, nível de voo 320, saída Sanvo Uno, transição Motiva, pista em uso 10, transponder 5152, controle Salvador em 120.8, voo 4098. Azul 4098, portão 9, chame pronto para o bucho, pegue o seu já. A 13, informação em curso, Foxtrot, sem nenhuma mudança significativa, já. Galera, eu já tenho 360 aprovado, já está pronto para fazer. Linha 3, autorizado para Sierra Bravo, Golf Lima, via rota do plano de voo, nível de voo 360. Saída Sanvo Uno, transição Boclo, pista em uso 10. Aciona 5156, frequência do controle Salvador, 120.8, gol 1963. Deixa eu ver, muito baixa a transmissão, eu não copiei o transponder e a transmissão. Autorizado o 36, que é do repetitivo, se você escutar o 36 ou que eu recomendasse o 38. Chaneleia 211, autorizado então para Sierra Bravo Golf Lima, via rota do plano de voo, nível de voo 360, saída Sanvo Uno, transição Toclo, pista em uso 10. Aciona 5154, frequência do controle Salvador em 120.8, Oceana 6211. Protejamento Oceana 6211, portão 8, chame pronto para o pushback acionamento. 3, Foxtrot, confere com fins, eu tenho 360 aprovado, o senhor está pronto para cópia. Bolo 093, outro 0 para CA, bravo Charlie Foxtrot, nível de voo 360. Saída Arbor 1, após Arbor voa Elefa, após Elefa voa Nítibo. Intercepta Pêssego 2-1, segue conforme rota. Aciona 5-1-6-1, Salvador Aperem 1-2-0, decimal 8, Bolo 093. Coisa pra mim, identificação. vista para 4.000 metros, com curvatura direita na curva 035, limitado pelo ângulo. Ajuste 0. Autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, vento de 310 graus 029. Campinas, por gentileza, confirme 0340. Obrigado, meu Deus, eu não no táxi aprovado via parte principal, Juliette Alfa, até o ponto de espera da pista no 0, que negar 905. Chame pronto para decolagem, ponto de espera da pista no 0, 8-6-2-1-1. Autorizado a ver essa forma de